quis enganar meu coração, mas foi em vão. Quando a verdade vem, não dá. Eu só penso em te encontrar. Eu quero teu amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Se eu disser que perdi a direção, se eu disser que machuquei meu coração, quando eu disse não. Tudo que eu vejo só lembra você, e é impossível te esquecer. Por isso vem amor. Vivi, você foi mais do que eu imaginei ser capaz. Se eu tiver todo o teu calor outra vez aqui, olhe bem para os meus olhos pra sentir quanto eu sofri. Que preciso de você, e não dá pra imaginar te perder. Eu amo teu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que vivi, você foi mais do que eu imaginei ser capaz. Do teu calor outra vez aqui, olhe bem para os meus olhos pra sentir quanto eu sofri. Hoje eu sei que preciso de você, e não dá pra imaginar te perder. Você foi mais do que eu imaginei ser capaz.